Romeu, azul 2795, vai realizar uma base pela esquerda da 10. Azul 2795, boa noite. Tráfego já avistado. Quando pronto, autorizado girar base para a pista 10. Reporte no final, ajuste de altímetro é 10 no 5 e o vento 170 graus, 79. Ok, tá. Quando pronto, autorizado a base, o 2795, ajuste 1015. O 2795. De base para final da 10, baixa travado, 2795. Base 2795, utilizado pouso na pista 10, vento 170 graus, é isso não? Livre pouso, ou 2795. Então, eu vou 1095, pode dar um 05 para o posto de frente de serão. Plano 096, ali para a Sanachem, pronto para o táxi, portão 05. Autorizado novo 05, 1096. Azul 2795, no solo 48, táxi em frente, Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 2795. Azul 2795, posição 04, Lima, Pátio 3. 04 no Lima, no Pátio 3, no 2795. noite, é gol 9082, tem da XB autorização para o Rio de Janeiro, posição 04. Gol 9082, confirme nível solicitado para o Galeão. Pode ser o 360 ou 380. Gente, aguarde coordenação, gol 9082. Aguarda. A posição é 4 Lima? 2795? Azul 2795, informa que é inferno. Mudou no momento a sua posição 04 Romeu. Ah, agora sim. 2795, obrigado. Gol 9082, copia. Copia. Gol 9082, autorizado destino Galeão, Serra Bravo, Golfe Lima, via Upper Zulu 44, Serra Golfe Romeu, após conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, perfil de saída Sambo 1, Noleda, transição Doclo. Transponder 54, correção 5040, controle 120, décima 8. Gol 9082, autorizado, Rio de Janeiro, Galeão, conforme a rota de voo, 360, Cruzulu 44, Sierra Golfo Romeo. Perfil da Sambo 1, Leda, Doclo, 5040, decola 10 com curva direita, controle 1280. Gol 9082, cotejamento correto, chame pronto, QNH 10, 1 no meio. 10, 1 no meio, chamará. Para o táxi na 096, a bordo do 164, Recife, 3 horas e 30. Bom, no 096, táxi aprovado até o ponto de espera 10, via Índia. Reporte pronto, QNH 10, 1 no meio. 16, autorizado, táxi Índia, chegou no 096. Tower American 230, clear Tommy Quest 2 Miami. American 230, send by UC clearance. Bom, no 096, autorizado alinhar e decolar a pista no 0, vento no 70 graus, 099. Alinhar e decolar a pista no 0, vento 090. American 30, right to copy. American 30, go ahead. American 30, clear to destination, Kilo Mike India Alpha, via Flight Plan Road, the first airway will be up as Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, then as Flight Plan Road, Flight Level 360, take off runway 10, Momo Departure, Mike Oscar, and Nenin Transition, November Echo, November India Mike, call code 5044, Departure Control Frequency 120.8. American 230 clear to Miami via flight plan route as filed at flight level 360, runway 10, Momo, departure, Nemen transition, 5044, squawk 120.8, departure. American 230, with the back is correct. QNH 1016, call me ready. Okay, we'll call you in ready. Uno 096, decola 256, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, eu posso 20, da Maltel. Passou 20, autorizado o táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 10. Livre ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, 10, passou 20. Pastor 20, autorizado a decolar pista no 0, vento no 60 graus, 10 nós. Salvador 20, decolar 201, no chame o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. Grato, boa noite, controle 208. American 230, clear to start up. Come red for taxi gate 9. American 230, roger. Salvador Tower, Boa Noite, Portugal, Zero to One Alpha, 5 miles, final, runway 10. Boa Noite, Portugal, Zero to One Alpha, clear to line 1810, wind 170 degrees, 10 knots, QNH 1016. Clear to land, runway 10, Portugal, Zero to One Alpha. Novo do. Boa noite, Jaraime 310, 13, você aqui na O Jaraime 6310, aguarde. Portugal 021 Alpha on the ground at 07, taxi approved via Golf Taxi Alpha, hold short of Juliet. Taxi Alpha, hold short of Juliet in Portugal, 021 Alpha. Zero, taxi approved until holding point runway 10 via India. Approaching holding point, call me ready. QNH 1016. Clear the holding point runway 10, and we'll call you at India. Rodolfo, tem um presente para o 6310? Puxa, 6310, tem o Boeing da América taxiando via parte 1, não, pode mesmo passar a retaguarda, só será autorizado. Ok, após o comércio vai iniciar, quando autorizar. O 9082 será o número 2 no setor, previsão de mais 7 minutos. Sim, o 9082. Oi Salvador, boa noite, o Azul 2782, final da ONA 0. Boa noite, Azul 2782, pouso autorizado, pista no 0, vento no meio, 0 grau, 08 nós, QNH 10 no meio. 10 no meio, autorizado pouso na 10, Azul 2782. Oxana 6310, informa o Boeing da América na retaguarda agora, ok? Aguarde. Boa tarde. Região 01, boa noite, prossiga. Região 01, no vento no meio, 0 graus, 08 nós, informa o travo na curta final no 0, decola com proa norte sem interferência. Guardião 01 no ciente. Oxana é 6310, livre acionar, chame táxi. É, estou com a chamada autorizada? Oxana é 6310, afirmo. Livre acionar, chame pronto para o táxi. Para o táxi, aquele mesmo. Guardião 01 não confirme tempo de voo. Ciente, Guardião 01 no reporte pronto para decolar. Guardião 01 no vento no 50 graus, 08 nós, reporte fora do solo. Fora do solo, guardião. Fora do solo, guardião. Guardião 01 no decolado aos 1 no 3, confirme, vai prosseguir Lauro de Freitas mais ou menos em que ponto? Vou saber embaixo da torre. Guardião 01 no ciente, mantém a escuta permanente. Escuta permanente da torre, o Guardião 01. O 2782 no Colos 1 no 3, táxi à direita, Alfa, Kilo, pátio 304 Lima. Direita, Alfa, Kilo, pátio 34 Lima. Colos 2782. Azul 4298, pouso autorizado, pista 1 no 0, vento no meio, 0 graus, 08 nós, QNH 1 no 0 no meio. Livre o pouso, pista no 0, azul 4298. Air Portugal 021 Alpha, text approved via Juliet to stand 11. Position 11 via Juliet, Portugal 021 Alpha. Guardião 01, informação de tráfego com 190, curta final no 0. Da frente do tráfego não vai atrapalhar, vai ficar nesse setor aqui, para mais baixo, Guardião. Azul 4298, tráfego à esquerda, helicóptero 500 pés, perna do vento no 0. Para o táxi, Xanema 310, com 148 a bordo, 4 horas e 20, eterna João Pessoa. O Xanema 6310, táxi autorizado até o ponto de espera 10 via Índia, reporte pronto, QNH 10 no 5. Contra pronto, 6310. American 230, ready for takeoff. American 230, ready for takeoff. American 230, clear to line up as the way to runway 10. Line up to white runway 10, American 230. Azul 4298, no solo 1 no meio, táxi à direita, Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Direita Alfa antes da Juliette aguarda, obrigado. Gol 9082, Liberação National pronto para o táxi, portão 04. Liberação National chamar o táxi, gol 9082. Clear for takeoff runway 10, wind 160 degrees, 06 knots. Clear for takeoff, command 230. Oceana 6310, pode alinhar? Pode decolar, galera? Oceana 6310, aguarde. Pode. American 230, Barnett 19, contact Salvador Departure 120, that's Maui, to have a nice flight. American 230, para o táxi com 157-1345, alterna cabinas. 9082, táxi até o ponto 0 no 0, reporte pronto, QNH 10, 15. 10, 15, até o ponto 0, gol 9082. Boa noite, na 3305. Pouso autorizado, pisco no 0, vento no 7, 0 graus, 07 nós. Direito, pouso na 1-0-0-3-3-0-5. Na 3305, QNH 10-15. 10-15-3-3-0-5. Azul 4298, táxi via Juliette, portão 01, atente ao táxi do Guang da Gol na Índia. Avisou com o Gol, Juliette, box 01, azul 4298. Torre. 9082, por gentileza, táxi um pouco mais à frente, de forma a deixar o colega retaguarda parquear no 01. Claro, vai voltar um pouquinho mais à frente, 9082. Obrigado. Desculpa aí, amigo. Isso. Boeing 6310, autorizado a alinhar e manter fixo no zero. Alinha e mantém na 10, Boeing 6310. Tá 3305 no solo 22, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, tá 3305. Sané 6310, autorizado decolar pista no zero, vento no C0 grau, 09 nós. Além da cola, Sané 6310. Bom 9082, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinha mantendo no zero, gol 9082. Oxané 6310, decolado 24, chame o controle Salvador em 1120, decimal 8, bom voo. 1108, obrigado, boa noite, bom trabalho. Nove 082, autorizado a decolar pista no zero, vento no 70 zero grau, 08 nós. Livre decolar, dono zero, gol do 9082. Dois, Salvador, uma boa, 633 da Urcha, final do X-Ray, dono zero. Boa noite, Oxana, 6313, continue a aproximação, aguarde pista livre, QNH 10, 16. Não se escuta, 6313. Guardião 01? Guardião 01 no torre. Preciso realizar pouso, corte e risco aqui no batalhão de choque, informar para retorno. Guardião 01 no pouso por sua conta em risco, vento em Salvador no 70 grau 07 nós, reporte para a nova decolagem. Reporte para a nova decolagem, Guardião 01. Chané 6313, pouso autorizado, pista no zero, vento no meio, 0 grau, 07 nós. Bruno 6007, hoje é 6313. Bom 9082, decolar 226, chame o controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Salvador, boa noite, Rio 5974, final, cabeceira do zero. Boa noite, Rio 5974, continue a aproximação, guarde pista livre. Ana 6313, no solo 29, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06, Alfa 313. E o 5974, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 07 nós, QNH no zero no meio. Autorizado, pouso, cabeceira no zero, 5974. Torre, Guardião 01. Guardião 01, vento no 50 graus, 06 nós, confirma intenções. Fica mais 5 minutos aqui no setor e depois ir para pouso no Graé. Desde Guardião 01, mantém a escuta permanente. A escuta permanente. Torre, Guardião 01, tem condições para pouso no Graé. Guardião 01, pouso por sua conta em risco no pátio do Graé, o vento no meio 0 graus, 06 dúzia de nós, reporte no solo controlado. Conta em risco, reportará no solo controlado, Guardião 01. Base 101 no solo 33. Frequência livre.